os fones de ouvido, eu viajo contigo. Me pego sorrindo, mesmo sem motivo. Viajo com frequência, complicando frases pra dizer coisas simples de entender. Uma sorte que me leve pra longe, outro plano astral, baby, não me acorde mais hoje. Eu busco a melodia ideal, busco a busca pelo ideal, acima do bem e do mal, o amor maior do mundo. Tô entregue, cê sabe, arte não se mede, artista não se cabe. Arte não se mede, artista não se cabe. Querem te vender, te comprar, eu só te levar comigo. Te gravar e te usar sim, mas é pra voar por aí pedir. Querem te vender, te comprar, eu só te levar comigo. Te gravar e te usar sim, mas é pra voar por aí pedir. Tava tudo bem, mas com você fica tudo bom. Boa, tava tudo bem, mas com você fica tudo bom. Tava tudo bem, mas com você fica tudo bom. Tava tudo bem, mas com você fica tudo bom. Sempre lado a lado, meu bem, sossegado. Sem essa conversa de pressa, com a gente não tem pra ninguém. Tá ligada? Sem essa conversa que estressa. Teu pecado é meu, coração dispara, nada nos separa. Minha vida, quem sabe sou eu. Vamos que vamos, porque o tempo não para. Minha fraqueza e minha arma, sua beleza é meu karma. Moldo sua forma e meu personagem encarna. Me empresta teu mundo, quero me perder com você. Tenho tanto pra te dizer. Querem te vender, te comprar, eu só te levar comigo. Te gravar e te usar sim, mas é pra voar por aí pedir. Querem te vender, te comprar, eu só te levar comigo. Te gravar e te usar sim, mas é pra voar por aí pedir. Tava tudo bem, mas com você fica tudo bom. Boa, tava tudo bem, mas com você fica tudo bom. Tava tudo bem, mas com você fica tudo bom. Oh, oh, oh. Tava tudo bem, mas com você fica tudo bom. Tudo bom.